sol está no meu olhar, está no coração, está quando me deito, quando me levanto, sabe onde estou e por onde ando, está comigo todo dia, sabe dos meus sonhos e dos meus segredos, conhece a minha vida por inteiro, está dentro de mim, sabe de todos os meus pensamentos, na hora da angústia é meu acalento, é a minha segurança, e é por isso que jamais vou desistir. Ele é a luz que ilumina o meu caminho, ele é o vento que sopra, é o ar que eu respiro. Quando chega a madrugada, ele me aquece do frio. Quando penso que está tudo acabado, ele chega e muda a história. Na caminhada não me deixa só, me faz bem mais que vencedor. E é por isso que jamais vou desistir. Ele é a luz que ilumina o meu caminho. Ele é o vento que sopra, é o ar que eu respiro. Quando chega a madrugada, ele me aquece do frio. Quando penso que está tudo acabado, ele chega e muda a história. Na caminhada não me deixa só. Ele é o que só é o ar que eu respiro. Quando chega a madrugada, ele me aquece do frio. Quando penso que está tudo acabado, caminhada não me deixa só, me faz bem mais.